Bem, meus amigos e irmãos, vamos abrir o Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje, em duas passagens extensas, muito importantes, que eu irei comentando no transcorrer de toda a nossa programação diária. O mundo está sofrendo uma grande transformação, vocês vão ver. Daqui a pouco, quando nós formos analisar o sétimo flagelo, vocês vão ver como está tudo bem apresentado, claro aos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não há dúvida de que os tempos realmente chegaram. Isso não é uma brincadeira. Realmente não é uma brincadeira. Agora, aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta em todos os rebanhos religiosos do mundo, das formas mais diversas, esses não poderão jamais dizer que não foram avisados. Isto não é uma brincadeira. Aliás, existe um filme, O Dia Seguinte, né? The Day After. E há um trecho lá, não estou falando aqui que vamos ter uma guerra atômica depois de amanhã, nada disso. Há um trecho que eles estão no avião, lá do comandante das Forças Armadas Americanas em guerra, e aparece um rapaz e diz assim: isto não é um exercício, isto não é um exercício, isto não é um exercício. Pois eu digo para vocês que estão me honrando com as suas presenças, e os que estão me ouvindo em casa, que isto não é um exercício, isto não é uma brincadeira, os tempos realmente chegaram. Mas aqueles que me escutam com cuidado, e eu procuro falar simplesmente, e até de forma simplória, como diz o meu querido irmão Jaime Bertolin, até de forma simplória, o irmão Paiva procura falar para que ninguém diga que não foi avisado. Eu recordo aqui, da presença de vocês, eu cheguei a dizer: observem esta comparação que farei. Se uma pessoa tivesse falecido no final do século XIX e milagrosamente reaparecesse, não reencarnasse, porque a reencarnação você começa um novo ciclo, você vem como bebezinho, criança, jovem, adulto, então você se acostuma ao que está se passando naquela vida, naquele momento histórico. Mas se você de repente ressurgisse, como nos filmes de terror até, usam muito essas coisas, você ficaria surpreendido e poderia dizer: não estou no planeta Terra. Há pouco eu deixei isso aqui, que encontraria carro, encontraria locomotivas mais poderosas. Eu tenho um recorte de jornal, que eu mandei até para a turma da comunicação há algum tempo, e quando rodaram lá a primeira locomotiva, se não me engano, na Alemanha, os jornais publicaram que a locomotiva andou a incrível velocidade de 16 km por hora. Ora, quem voltasse diria assim: ah, mas não é possível. Encontraria locomotivas a 30 km, já seria um escândalo. Então essa pessoa ficaria surpreendida, porque o progresso material, nesses anos do século XX, foi extraordinário. Tanta coisa subiu, tanta coisa caiu, tantos impérios foram desfeitos. O Império Austro-Húngaro, por exemplo, com a Primeira Guerra Mundial, desmoronou. A Inglaterra desmoronou também, principalmente no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Gandhi puxou o tapete do Império Britânico, porque tirou a joia mais preciosa da coroa inglesa, que era a Índia. De repente, a União Soviética, onde é que está? Mas no tocante ao progresso espiritual, a coisa esteve mais na forma do que no conteúdo. E nós estamos vivendo a passagem apocalíptica mais desafiadora. Muita coisa vai acontecer. E aqui não está nenhum homem com sinistrose, porque se há um homem que acredita na vida, sou eu. Assim como houve esse progresso material rapidíssimo que surpreenderia a quem surgisse de repente, o espiritual vai suplantar o material por efeito da dor. O amor tem conseguido pouco neste mundo. Então todos temos que estar preparados. E eu não sou derrotista, aquele pensamento é meu, ó. Derrota, só derrota, derrotado. Mas nós temos que avisar, porque os tempos realmente chegaram. E toda a nossa força está no Evangelho, o Apocalipse de Jesus. E eu convido vocês para a maior arrancada da religião de Deus, do centro espiritual universalista, o céu da religião de Deus, que nós estamos começando a dar. Vocês terão surpresas muito agradáveis, porque quem caminha na vanguarda desta obra, como disse André Luiz, é realmente nosso Senhor Jesus Cristo. Então aprendamos o que Jesus tem para ensinar para nós. Estudem aquela matéria que está no primeiro volume de O Brasil e o Apocalipse, Os Tempos Chegaram, que é uma palavra do irmão Zarur, em 28 de junho de 1975, e preparem-se para aquilo. Então, se Jesus caminha na vanguarda da religião de Deus, vamos ver o que ele tem para nós no seu santo evangelho. Cego conduzindo outro cego. Evangelho de Cristo Jesus, nos textos segundo Mateus, capítulo 10, versículos de 23 a 31, Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7, e capítulo 6, versículos 39 e 40. E depois, Jesus veio lançar fogo à terra, nos textos segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 32 a 39, Lucas, capítulo 12, versículos 8 e 9, de 49 a 53, e 14, versículos de 25 a 33. E prossegue Jesus, nosso Senhor, nas suas instruções aos seus apóstolos e discípulos. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho de Deus. Pode, por acaso, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não é o discípulo superior a seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Livrai-vos do fermento dos adversários, que é a hipocrisia. Não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não se venha a saber. O que hoje vos digo às escuras, anunciai-o pelos telhados das casas, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto das casas. Não deveis temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois passarinhos por 3 centavos, e, no entanto, nenhum deles cairá em terra sem que o seja da vontade de vosso Pai Celestial. Ninguém está esquecido de Deus. Deus não esquece nenhum de seus filhos. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois não temais, porque maior valor tendes vós do que muitos passarinhos. E agora atenção para o que diz Jesus aqui, é um alertamento para nós, porque a humanidade vai viver a hora do testemunho. E ele mesmo diz que a quem mais tiver sido dado, mais será pedido. E Jesus tem dado a todos nós, da religião de Deus, as primícias dos seus tesouros, tesouros incontáveis, tesouros que valerão. Tudo que hoje vale não vai valer mais nada, pois é Jesus quem manda que não devemos juntar tesouros na terra, mas no céu, porque esses tesouros juntados no céu são aqueles que nos farão eternamente ricos na carne, na terra, porque a palavra é dele: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Então vamos lá. Quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer comodidade à terra. Não, vim lançar fogo à terra. E que quero mais eu, se esse fogo já está aceso? Mas tenho de ser batizado com um batismo. E como me angustio até que ele se cumpra. Eu escrevi a respeito disso num livro do Bolso de Cima, em artigos de jornais, em que eu digo que a paixão agora será para os seres terrenos, nós, dentro do Apocalipse. Seria bom que vocês debatessem em torno disso, porque essa paixão terrena do sofrimento está batendo às portas Quem quiser ter notícias válidas para a sua sobrevivência, tem que ouvir a religião de Deus, sem desfazer de ninguém. Que muitos outros também estão com essa preocupação. Eu publiquei, num dos meus livrinhos do Bolso de Cima, aquela passagem de dois pastores protestantes que iam pregar a palavra de Deus, a volta triunfal do Cristo. Deram carona a um pedinte e depois se surpreenderam quando ele lhes perguntou o que iriam fazer. E eles disseram: vamos pregar o retorno do nosso Mestre Jesus. E aquele personagem ao qual deram carona lhes disse: isto está muito mais próximo do que vocês podem pensar. E depois sumiu. Mas não está dito no texto sagrado profético que os mortos sairiam dos túmulos? Eles estão saindo. Estão dando o recado que tem que ser dado. Não nos devemos esquecer que uma das primeiras funções nossas, nós, legionários da boa vontade de Deus, é preparar o caminho da volta triunfal do Cristo. Se nós fizermos isto como Ele quer que seja feito, e dermos mais atenção à caridade do Espírito, esta obra não será somente a glória deste país, mas de todo o planeta Terra. E não é nenhuma pretensão minha, nenhuma soberba, porque o que aqui estamos proclamando é de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está à frente de nós, nos comandando em plenitude de graça e de poder. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.